Se eu soubesse que era assim, que ia ser só sofrimento, não tinha ficado contigo. Se existisse um botão que fizesse voltar no tempo, já tinha apertado faz tempo. Eu faria tudo diferente, só pra não existir a gente. Queria te tirar da minha mente, apagar você pra sempre, conseguir seguir em frente, mas infelizmente eu virei dependente. Queria apagar o meu passado, nunca ter me apaixonado inocentemente, mas infelizmente eu virei dependente de alguém que não valia um terço do que o coração sente. De alguém que não valia um terço do que o coração sente. Yeah. E diz aí, chamando batido. Se eu soubesse que era assim, ia ser só sofrimento, não tinha ficado contigo. Se existisse um botão que fizesse voltar no tempo, já tinha apertado faz tempo. Eu faria tudo diferente, só pra não existir a gente. Queria te tirar da minha mente, apagar você pra sempre, conseguir seguir em frente, mas infelizmente eu virei dependente. Queria apagar o meu passado, nunca ter me apaixonado inocentemente, mas infelizmente eu virei dependente de alguém que não valia um terço do que o coração sente. Alguém que não valia um terço do que o coração sentia.